quando as necessidades humanas primárias são manipuladas por uma engrenagem burocrática que domina a imaginação das pessoas, todas as coisas que estão ao seu lado passam a ter vida própria.